fundo de uma cela. Deixo o cigarro aceso pra controlar meu nervoso e o medo. Eu sinto falta das armas, da minha munição. As luzes apagadas, vivendo na escuridão. A brasa de um cigarro, iluminando o rosto de um ladrão. Me sinto confuso atrás dos muros, às vezes eu pergunto: meu Deus, se esse é meu mundo? Me sinto derrotado, entre quatro paredes, vivendo enjaulado, solitário. Só as lembranças na parede que eu ainda guardo. Vejo meu rosto abatido, sentindo falta de parente e amigo. Minha mulher e meus filhos, o sistema abala, mas ele não me cala. Aqui dentro ou lá fora, a lei é feita na bala. Estou preso em um ninho de rato, maus tratos, o patimundo, banheiro sujo, cobertores molhados, um X lotado, falta de espaço. Eu sinto ódio por dentro, estou pagando veneno. Acho que nesse inferno Deus não está me vendo. A minha pena é longa, se o juiz determinar que é de ponta a ponta. Não posso confiar em quem está do meu lado, dormindo com o olho aberto e o outro fechado, com medo de morrer enforcado ou esfaqueado. É como diz o ditado: maldito homem que confia no outro. Sobrevivendo nesse inferno, se pai eu já tô morto, agoniado, presídio lotado. Mas se sair meu alvará, eu posso ser libertado. Posso ser libertado. Desse lado de cá, privado por uma tranca, vejo muita maldade, coração angustiado, sofrimento de vários parceiros. Mas tem que ser guerreiro pra sobreviver no mundo de luz. Várias vezes, faço meu pensamento atravessar a ventana. Ele vai lá na minha quebrada, ele me traz a imagem da minha família, do meu filho, parceiro, firmeza total no mundão. Mais uma vez, o sol nasceu quadrado, faz uma cara que eu tô preso. Se pra você condenado, X lotado, cheio de preso até o teto. A verdadeira imagem do inferno, dentro da cela com a cara atrás das grades. Mente vazia refletindo maldade, meu julgamento ainda não saiu. Se piar rebelião, juiz se pá nem me viu. Antes de ontem, dois truta foi de bonde. Ninguém confia em ninguém, pilantragem tem de monte. Vejo ladrão com a naifa na mão. Daqui a pouco tem sangue no chão. Maluco foi cobrado, não tiveram dó. Estuprador se caguetou, se não morre dá o ló. Maluco primário vem chegando no barraco. A sua vida vale menos que os cigarros. Detentos vão pro pátio pra tomar um sol. Uns planejam a fuga, outros jogam futebol. Vários ladrão aqui é considerado, mas no seguro tem uma pá de safado. Os parceiros no mundão me mandaram uma pipa. Disse que a boca caiu na mão dos polícia. A audiência dessa vez foi marcada. Eu vou pro fórum entre a cruz e a espada. Se o diabo de martelo me condena nesse inferno, deixa quieta aí, fala sério. É, chegou o grande dia, o dia da sentença, a caminho do fórum. Nesse momento me sinto um cara frustrado, mas com fio de esperança. Sei que vou ser julgado pela justiça do homem e pelo homem, falho como eu, mas vou na fé. Na mente a certeza, ladrão, que só Deus pode julgar, é só ele. O dia amanheceu, é quinta-feira, dia de visita dentro da cadeia. Faxina no barraco aí, tá firmeza, solidão atrás das grades. Só tristeza, como é que eu posso viver? Mais uma vez minha família não veio me ver. Quem sabe na próxima eles estão aí. Na última do mês as crianças podem vir. É, quero matar a saudade, dar conselho pro meu filho que ainda é menor de idade. Vou afastar do calibre, quem sabe assim a polícia esquece que meu filho existe. Quem sabe amanhã está na faculdade, bem distante das drogas, da criminalidade. Vou esperar a sentença. Artigo 121, juiz se pá me condena. Tenho preso no barraco, enforcado com cadarço. Não sei qual foi a fita, talvez foi condenado. Se pá tem negligência com o carcereiro. Me vejo acordado, vivendo um pesadelo. O rango estragado, detento contaminado. Crocodilagem, pilantragem, aqui dentro é mato. Desconversou, entra na lei do facão. Mais uma vez derrubaram um vacilão. Não teve atitude, muito menos proceder. Pegou cigarro, não pagou, antecipou pra morrer. Caixão de lata, terno de madeira. Só quem é sobrevive na cadeia. O convívio aqui, ladrão, é assim. Vários irmãos no veneno, outros atormentados até umas horas. Aí vem. O bandeco estragado é de plástico. Alguns infectados, sem direito a PS, muito menos remédio. Visita, só humilhação, desrespeito total. Mas aí, o acerto vem no final. Alguns vacilam, meu barato tem que ser cobrado. Cê tá ligado? A lei aqui é rígida, lá da rua. Lá na rua, o campo é grande, é aberto. Aqui é cobrado entre 2 metros quadrados. É, ladrão, só quem é sobrevive na cadeia.